incapacidade de pôr um freio nesse meu jeito de mostrar como eu te amo. Não busco lógica em nada que eu faço. Fim de tudo, sou eu quem junta os pedaços dessa paixão que fez seu ninho apenas no meu coração. É só me olhar pra você ver como eu estou. Eu sou do tipo que não vive de aparências, mas quando eu amo mesmo sem medir as consequências. E no amor sou eu quem sempre sai ferido. Me entregar de corpo e alma ao seu carinho. Não tenho forças por amar demais, não sei agir com a razão. Não era pra ser assim. A saudade jamais conviveu tanto tempo comigo. Tanto tempo comigo. Não era pra ser assim. Eu te amando demais, e que preço eu tô pagando por isso. Pagando por isso. Seu amor foi um livro onde eu aprendi que a paixão te devora por querer tanto assim. Que eu preciso de um tempo pra ficar sozinho. E você tantas vezes me deixou à toa. É por isso que agora eu preciso ir embora. Mas só você pode mudar a minha decisão agora. Quem sabe nos escombros desse amor reste alguma coisa boa. Não era pra ser assim. Eu te amando demais, e que preço eu tô pagando por isso. Pagando por isso. Seu amor foi um livro onde eu aprendi que a paixão te devora por querer tanto assim. Eu preciso de um tempo pra ficar sozinho. E você tantas vezes me deixou à toa. É por isso que agora eu preciso ir embora. Mas só você pode mudar a minha decisão agora. Quem sabe nos escombros desse amor reste alguma coisa boa.